Cartão Postal Bomba é um projeto polêmico. Dois pontos. Fala de Brasília, né, colocando em primeiro plano as periferias, e não Congresso, Senado. O segundo ponto, né, que o Cartão Postal Bomba chega e balança a estrutura, é que, embora eu considere o toca-disco um elemento fundamental do hip-hop, mas a banda MPB Black, que toca comigo no DVD, ela apresenta o quê? Musicalidade, ela apresenta diversidade, apresenta uma proposta de evolução.